todas as portas estiverem fechadas, mesmo que surjam espinhos em meio à caminhada, mesmo que não haja esperanças para o meu viver, mesmo que os recursos humanos para mim se acabem, mesmo que me sinta só e não tenha alegria, e a angústia invadir o meu pobre coração. Mesmo que não existam mais palavras para me consolar, mesmo que para mim tudo pareça estar perdido, meus melhores amigos de mim se esquecerão. Mesmo que a doença ou a morte ao meu lado venha estar, mesmo que não exista mais ninguém para me ajudar, mas em meio à aflição eu quero te adorar. Mesmo assim, pois a minha vida está em tuas mãos. Mesmo que não acreditem mais em minha fé, mesmo que digam nunca mais você vai estar de pé, mesmo que pensem que eu vou terminar ao chão, mas quem está comigo é digno de louvor. Ele é adorado para sempre, ele é o Senhor. A ele eu devo honra, glória e minha adoração. Mesmo assim, quero te adorar. Mesmo assim, quero te dar louvor, pois tu és digno de adoração. Mesmo assim, vida.